ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? 13 horas mais um minuto aqui na Pássaro da LFM, é o programa Expresso comigo, Antônio Cláudio. Vamos até as 14 horas. Você pode enviar uma mensagem de texto para o WhatsApp aqui do Expresso, 99204-2222, ou então para o 991248325, dizendo o seu nome e dizendo o nome de um dos parceiros aqui do programa Expresso, porque no final desta edição você vai concorrer a um convite para a 11ª Noite Mineira, que acontece hoje à noite no Estação 33. Tô esperando aí a sua participação, tá joia? E nos próximos dois blocos, agora a gente vai conversar com os organizadores do segundo ciclo sinistro nas corredeiras de Igaraí. Amanhã, o pessoal vai sair de manhãzinha, às 8 horas da manhã, aqui em frente ali à Banca Santa Bárbara, ali próximo ao Campo do Cruzeiro, com destino a Igaraí. Mas vamos saber direitinho o que, que é esse ciclo sinistro. Estão aqui para conversar comigo o Gilmar Alves, né? Gilmar Alves, o Marcos Sinistro e também o meu amigo Ildimar. Como é que vai, Gilmar? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar recebendo você aqui, viu? O prazer é nosso aí ter essa oportunidade aí de estar divulgando esse esporte aí que nós é amante. Esperamos aumentar aí os amantes do MTB aí em Guaranésia. E aí, meu amigo, tudo bem? Opa, estamos chegando aí na área aí. Sinistro. É isso aí, é um prazer mesmo estar aqui na rádio. Conversando com os grandes amigos aí, né? Prazer é todo nosso. Estamos aqui com o incentivador nosso aqui de Guaranésia, Ildimar e o Gilmar Alves, né? E o meu amigo aqui, Ildimar. Como é que vai, Ildimar? Tudo bem? Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aí para ajudar a esclarecer esse segundo ciclo sinistro. É, o que, que é esse ciclo sinistro, Ildimar? Vamos começar pelo básico, né? Que muita gente talvez não saiba. Ele vai ser um passeio. Onde vai estar sendo, foi idealizado pelos Gilmar, o Marcão e o Du, da Crazy Bike. E vai ser um passeio médio, um passeio leve, onde a gente vai estar saindo aqui da banca, indo até umas corredeiras que tem lá em Igaraí. E vai ser muito bacana, vamos ter vários brindes ao chegar lá. Vai ser muito, muito legal. É um passeio para quem já tá no pedal e para quem quer iniciar também. É isso que eu ia te perguntar, mas é um passeio tranquilo para qualquer um fazer? Eu, por exemplo, amanhã, se eu pegar uma bike, eu consigo fazer de boa? Pode ir, tranquilamente. Quantos quilômetros? 35, ida e volta. Não vou forçar muito não, meu físico. Não, não vai não. A gente vai ter os carros de apoio, se acaso alguém não der conta, alguma bike estragar. O Du vai estar dando suporte lá, ele vai estar com a perua dando apoio pra gente, o pedal todo. A gente vai bem de leve, não vai com muita correria. O grupo quer ir bem junto, bem próximo, pra um ir ajudando o outro, um incentivando o outro. Então, e já tem uma galera bacana que faz esses passeios aqui pela região, né? Tem sim. Amanhã, por exemplo, vocês estão esperando quantas pessoas, mais ou menos? Você tem uma ideia? Pelos nossos, os nossos expectativas, em torno aí de 150 bikes. 150 pessoas, é muita gente, né? Eu vi no Facebook, não sei de qual de vocês aqui, o pessoal de Paraíso falando que vem pro evento, né? Sim, sim. Teve bastante gente já que marcou presença. Paraíso, teve Aceburgo, a turma do bairro Bike Arts vai vir. É, Guaxupé, a turma de Guaxupé estão em peso aí amanhã também, né? Tem bastante gente, Operativa, São Benedito das Areias, teve um cara lá que confirmou no evento que a gente criou no Facebook. Também, vai vir em peso. Ô Marcão, mas aí esse pessoal tá vindo aqui pra Guaranésia, pra participar desse evento específico, por quê? É porque a rota, a trilha que vocês vão fazer é uma trilha média, é uma trilha tranquila, ou é porque falta eventos na região, na região, então quando tem, todo mundo vai para esse evento? É um evento que, esse tipo de evento puxa o pessoal mesmo, né? O pessoal gosta de andar mais tranquilo, curtir belas paisagens, né? Aí o pessoal, então, eles gostam de vir e também é um encontro de amigos. É um encontro de amigos, né? Rever os amigos, trocar ideia, né? E por que, que tem crescido tanto esse tipo de encontro, de passeio nos últimos tempos? Eu, duas semanas atrás, você viu Rio Pardo, não teve algo assim? Teve. Café, trilha de café, né? Por que, que tem crescido tanto? Então, tem crescido porque faz parte do esporte. Agora eles conscientizaram que o esporte, né, tá em alta, né? Então, uma bike é o ideal, né? Precisa pegar e... Você acredita que é por isso, então, que tenha crescido tanto essa modalidade? Exatamente, para a prática do esporte, né? Porque o ciclismo tem várias modalidades, tem várias modalidades, né? Essa modalidade em específico, qual é? É mountain bike? É mountain bike, é. Que você já tá há quanto tempo? Ah, eu já tô há vários anos nele, viu? É o percussor de tudo? É, desde 85, já... 83, já vem pedalando aí há muitos anos aí e nunca parei, né? Mas pra quem não sabe o que é o mountain bike, o que, que é isso? Mountain bike é... É assim, é você andar em estrada de terra, né? É específico, né? Mas esse passeio mais leve, assim, também é considerado mountain bike? Ou é Também mountain bike, também. É mountain bike. Faz parte, Na minha cabeça, mountain bike era aquelas trilhas realmente difíceis, então não tem nada a ver, não. Não, tem nada a ver, faz parte também, né? É, pode ser um passeio mais tranquilo. O de amanhã é considerado nível médio, né? É nível médio, pelo que eu vi na chamada de vocês lá. É mais retão, né? Estrada reta, né? Mas tem uma parte lá que vocês vão ter que entrar na mata, né? Vai, é 1 quilômetro só. 1 quilômetro, é 1 quilômetro de mata, né? Pra chegar nas corredeiras, né? E aí é o ponto final. É bem final. Tranquilo também, é o ponto final. E aí é o ponto final. E ali é onde vai ter a realizar o sorteio. Isso, lá vai ser a confraternização, né? É. A juntar os amigos, tudo. O Gilmar, confraternização tem uma cervejinha ou é só água mesmo, isotônico? Os amantes aí do esporte mesmo, eles não costumam tomar cervejinha, não. Mas a gente não dispensa ela depois de um bom pedal. Porque quanto tempo, mais ou menos, esse percurso? Esse percurso vai girar aí em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Saindo entendeu? Daqui, isso, porque vamos imaginar pontualmente às 8 horas, que é um pouquinho difícil de organizar tudo, vai chegar lá 10 e meia. Não, aí é 2 horas e meia, ida e volta. Só que aí tem as paradas de reidratação, importante dizer, a gente vai ter frutas, vai ter água, entendeu? A gente tem suco, a gente tem bastante coisa no caminho que tem uns pontos de apoio. Então a gente vai, nesses pontos de apoio, reidratar todo mundo. Importante dizer que hoje o esporte tem que reidratar, é um esporte que você perde bastante caloria. Você perguntou aí do mountain bike. Tá crescendo bastante também porque o pessoal em procura de melhorar o condicionamento físico para academia, de perder peso, entendeu? Mudar de vida, então tem tudo isso aí. É o que tá crescendo. Tem motivado as pessoas. A medicina, você pode pesquisar aí que indica o mountain bike, seja fazer. Você foi para o mountain bike por quê? Eu fui porque meu joelho, ele deu problema no ligamento. E o médico pediu para fazer bicicleta, nem que seja ergométrica, para mim fazer reforço muscular. E como o meu joelho já tem problema, eu não consigo fazer outro esporte que força mais, como correr, entendeu? Então, o mountain bike é um esporte que você não leva tanto a rampa. Aí tem um mountain bike XCO, né? Que é um mountain bike mais radical, entendeu? Que não é o que nós praticamos. Nós praticamos o mountain bike mesmo. O XCO já é mais radical, tem obstáculo. Então, esse nosso é um mountain bike estradão, entendeu? Não tem muito... Então, por isso que eu fui para melhorar a musculatura do joelho e acabei perdendo 11 quilos aí, graças a Deus, nessa estrada. E além disso, que passou também a ser organizador dos eventos, porque você é um dos organizadores, né? Sou um dos organizadores, na verdade eu sou incentivador, né? Eu aqui em Guaranésia a gente tem o pedal dia de terça, dia de quinta, 6:30 da tarde, e tá crescendo. Eu era o único aqui a pedalar, o pessoal dava risada aí, e hoje, graças a Deus, eu tô agradecido aí pelo pessoal que... E eu comecei por causa do pessoal de Guaxupé, na verdade. O pessoal de Guaxupé é o pai do MTB aqui, entendeu? Tá aí o Marcão há mais de 30, 40 anos aí pedalando, entendeu? Então comecei por eles, entendeu? E tô trazendo pra Guaranésia, graças a Deus, nós já tem aí mais de 20 praticantes. Hoje temos bastante praticantes, né? É mais de 20, só essa semana o Duda Crazy Bike aí faturou aí umas 4 bikes aí só pra Guaranésia. Mas aí tem que ter uma bicicleta especial pra participar de um evento como esse? Não, de um evento como amanhã não precisa de uma bicicleta especial, qualquer bicicleta que eu vou numa loja, qualquer encontro, pode ir lá, pode ir nesse evento de amanhã, normal. Mas o desgaste é maior. É maior. No caso, a gente indica uma bicicleta melhor, porque o cara começa andando, quem for amanhã pela primeira vez vai tomar gosto e não vai querer andar 30, daqui uns dias vai querer estar andando 50, entendeu? Então uma bicicleta para andar 50 hoje, 50 amanhã, tem que ser uma bicicleta melhor, entendeu? Por isso a gente encomenda uma bicicleta melhor, mas nada que amanhã atrapalhe, pode ir em qualquer bicicleta. Pegar aquela barra forte antigamente lá, não dá não. Ó, tendo preparo físico. Vai, né? Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já já para dar sequência nesse bate-papo aqui com os organizadores do segundo ciclo sinistro nas Corredeiras de Igaraí, que acontece amanhã, né? A saída vai ser às 8 horas da manhã, ali da feira, né? Ao lado da feira, ali em frente à banca Santa Bárbara, ali pertinho do Campo do Cruzeiro. É isso aí. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, bater um papo e ouvir a bela voz da cantora Ana Lúcia, lá de Goxupé. Ela vai estar aqui apresentando aí um pouquinho do seu trabalho, tá bom? Fique ligado aqui no programa Expresso. Agora eu tô conversando aqui com os organizadores do segundo ciclo sinistro nas Corredeiras de Igaraí, que parte, como eu disse, amanhã de manhã, a partir das 8 horas, para esse passeio, né? Esse passeio gostoso aí de bike, como a gente tava até falando aqui no intervalo, vem aumentando dia a dia, né? Os membros, o pessoal que entra como ciclista, às vezes até por uma certa brincadeira, e depois começa a levar o negócio a sério, e começa a comprar uma bicicleta melhor, né? E a gente tem bicicletas aí bem carinhas, não tem não, Marcão? Ah, varia muito, né? Começa com uma bike aí de R$1.500, né? Pode chegar a 33 mil. 33 mil? Ou até mais, né? Depende da empolgação aí, né? E do caixa e do cara. Do cascai, né? Também, né? Depende de muita coisa, né? Ó, tem gente mandando abraço aqui pra vocês. É um abraço aí pro Gilmar, pro Marcão, pro Udimar, pela organização desse segundo ciclo sinistro, que há 2 anos começamos com 4 ciclistas e esse número vem aumentando a cada dia. Parabéns, é o Carlos, né, que tá mandando um abraço aqui pra vocês. É outro também ciclista, né? É outro ciclista, amigão nosso aí. É o Carlos que foi pra Aparecida, né? Isso, foi ele mesmo. Você já foi também, Marcão? Eu fui junto com ele. Ah, é? Foram juntos? Fomos. Qual que é a maior distância que você já percorreu? Foi esse caminho de Aparecida mesmo. Aparecida. É. Quantos quilômetros dá daqui lá? 446. É chão, né? É chão. Quantos dias? Fomos em 4 dias, né? 4 dias? É. E você, Gilmar? Eu fui com eles, né? Fomos em 4 dias e eu já fiz outras aventuras aí. Fui no Viracopos de Campinas em 1 dia, 237 km também. Ontem você fez a metade disso, né? Ontem eu fiz a metade. Mais duro, né? Estrada de chão, Campinas, fomos pelo asfalto, né? Corre um risco a mais, a gente, pra fazer aventura, acaba arriscando, né? Mas a maior dificuldade é essa, né? É a questão de estar no asfalto. É, né? De estar no asfalto, o perigo é maior, por isso a gente incentiva o MTB, que é o mountain bike, que é estrada de chão, entendeu? Porque a gente não corre tanto risco de sofrer acidente. Na pista, a gente recomenda não andar na pista. Porque no evento de amanhã, o que é exigido de quem for participar? Tem alguma exigência de equipamento ou não? Na verdade, todo passeio ciclístico é exigido capacete e luva. Tá. Isso é uma exigência. Isso é uma exigência. Mas no pedal de amanhã, como a gente está incentivando o esporte aqui em Guaranésia, teve muitos amigos meus mandando mensagem se você podia ir sem o equipamento. A gente fez um percurso leve, estradão batido. Então, vai carro de apoio, tudo certinho, vamos todos devagar, vamos tranquilo. Eu disse pro pessoal que podia ir sem o equipamento, porque através da manhã é que o pessoal vai na semana seguinte, gostei demais, vou comprar um capacete, uma luva. E aí depois ele vai comprando. Isso, vai comprando. E a gente não vai fazer inscrição, vai ter vários sorteios de brindes, vai ter brindes bons lá, brindes. Vamos ter 6 brindes lá de R$100 cada um, entendeu? Opa. Camonback, que é a mochila de hidratação. Então, vamos ter vários brindes. Então, a gente não exigiu, porque tem muita gente querendo ir amanhã que não tem esse equipamento, entendeu? E crianças podem participar amanhã? Podem, de repente, vai. O pai quer levar a criança. Dá para ir tranquilo? Dá para ir. A criança de 10 anos aí, 10, 12 anos, consegue ir lá no percurso. Consegue acompanhar consegue vocês. Consegue acompanhar. Vai muitas mulheres, entendeu? Inclusive, a minha namorada pedala também, a Maria. Aqui nós estamos numa turminha, tem umas 8 ou 10 mulheres aqui. que já faz aqui em Guaranés, e de Guaxupé deve vir aí umas 15, 20 mulheres também, entendeu? E aí tem um carro de apoio, né? Tem o carro disse, de apoio, né? Se a bicicleta estragar ou alguém por falta de condicionamento físico não conseguir terminar o percurso, tem carro de apoio para trazer pessoal, a bicicleta, tranquilo. Mas e para tudo isso precisa de uma certa renda, de um certo patrocínio. Quem que tá ajudando vocês? Quem são os parceiros aí de vocês? Ó, o nosso maior parceiro hoje é o Duda Crazy Bike, né? A Crazy Bike em si. E a gente aí pede uma força aí sempre para o pessoal que faz o pedal também. Eu tô ajudando um pouquinho, entendeu? O Marcão tá ajudando. A gente conseguiu lá da Carol Santos, Estética e Emagrecimento. E ela também patrocinou o pedal aí com a gente. E a força maior é do Duda Crazy Bike, quem vem ajudando nós aí em todos os eventos que tem, e ele tá ajudando, entendeu? Esse evento a gente não cobrou inscrição, então a gente fez um evento mais assim por conta e conseguimos ajuda aí de um pessoal. Paulinho Esporte, da loja Paulinho Esporte, vai levar um brinde amanhã também para estar sorteando, entendeu? Então a gente contou mais assim com brindes para sorteio, entendeu? No próximo aí a gente espera organizar um com o evento da Bike Rio Pardo, que é um organizador de eventos, entendeu? Aí a gente vai cobrar uma inscrição, um litro de leite para doar para pai, entendeu? Como foi lá no Pedal do Café e foi um sucesso, mais de 300 ciclistas compareceram lá, e a gente tá contando aí amanhã, pedindo o pessoal de Guaxupé para aparecer em peso aqui em Guaranésia, que nós conta com eles. Eles é o exemplo nosso. Não aí, só de Guaxupé, mas da região. Isso, toda, né? Não, tá vindo aí o pessoal de Itapiratiba aí, colega nosso aí, tá vindo, o pessoal de Itapiratiba, Ceburgo, Mococa, vem gente de Mococa também, Paraíso, São Sebastião, né? Do Paraíso. Vem, o pessoal tá vindo em peso aí, e nós tá contando com isso, e vamos receber eles de coração, e eles que tá incentivando a nossa cidade aqui, que era igual o Carlinhos aí, deu aí Guaramema aí, 4 ciclistas. Hoje nós tem, o nosso grupo tem 40. Mais 20 pessoas aí, 20, 25 pedalando firme. Aí nosso amigo Edmar aí começou aí, já tá firme também, já pedalando seus. Todo dia já, né? Seus 90 quilômetros aí. Quase todo dia, né? Todo dia pra serviço, né? Hoje em dia eu uso a minha bike pra serviço, né? Mas muda a vida mesmo? A questão de saúde, você sentiu uma mudança rápida ou aquela mudança que vai vir só daqui um ano, Edmar? Nada. Quanto tempo você já tá praticando? Eu comprei essa bike aí, comprei ela usada de um parceiro lá de Aceburgo em novembro, finalzinho de novembro. Você de tá novembro. Falando, né, de 5, 6 meses? 5 meses. É. Dentro de 5 meses, como o Gilmar disse aí, eu já tô rodando 90 quilômetros. Emagreci bastante. Mas você começou com essa a pedalar aí para emagrecer? Foi questão de saúde? O que foi? Primeiramente foi uma necessidade, né? Minha esposa Viviane, que deve estar ouvindo, tomou o carro de mim, né? Para trabalhar. Aí eu vi a necessidade, que a pé tava ficando difícil. Aí comprei uma bike lá, uma mais simplesinha. Comecei a vir trabalhar todo dia. Aí você toma gosto. Aí vi os caras pedalando todo dia, nas bikes maiores, eu tava numa bike 26, aí o parceiro de Ceburgo, doido pra comprar uma outra nova, uma melhor, ofereceu a dele pra mim num preço que caberia no meu orçamento, comprei, na quinta-feira eu peguei ela, no sábado eu já fiz 25 km em Guaxupé. Fui pra Guaxupé. E de lá pra cá eu venho só aumentando, aí fui adicionado no grupo lá junto com a turma aí do Pedal Monstro, e nós estamos cada vez mais e mais crescendo esse grupo. Pedal Monstro é o pessoal aqui da região? É o de Guaranésia. É de Guaranésia, só de Guaranésia o Pedal Monstro. Isso, o Monstro. Aqui é Gilmar, um grande abraço, obrigado pelo incentivo, amanhã tamo junto. Eu apaguei o monitor aqui do computador. Pamela, é Pamela mesmo isso? Nosso Pedal Monstro agradece, tem orgulho de fazer parte dessa turma. A gente que agradece aí. Então, por favor, agora, Gilmar, reforça o convite aí pro pessoal da região participar desse evento de amanhã. Isso, a gente tá esperando aqui o pessoal da região toda aí, que puder vir dar uma força pra gente aí, que já confirmaram e que não confirmaram presença, aparecer aí amanhã, que vai ser show o pedal amanhã. Pedal Monstro vai receber todo mundo aqui com muita felicidade aqui. Espero aparecer bastante gente para incentivar aqui a grandeza do esporte aqui, que é a nossa vida. Hoje o MTB aqui, nós não vemos a hora de chegar em casa para montar e sair. E desde já aí agradecer o Marcão, o Marcos Sinistro, que veio aqui falar com nós aqui. Pessoal de Guaxupé, o Duda Crazy Bike, Carol Santos aí que ajudou. O Paulinho Sport vai levar um brinde amanhã pra nós lá, pra sortear lá também. Vamos agradecer aí o pessoal. Lá no cartaz de vocês tem Sense Bike. O que, que é Sense Bike? Sense Bike é. Hoje é uma das maiores do Brasil aí, eu acho que até do mundo, né? Mas o que vem a Sense? A Sense, ela é fabricante. Ah, tá. É fabricante de bike. Hoje está crescendo no Brasil. Ela que patrocinou a gente, patrocinou o Duda Cross Bike para doar aí vários brindes aí, inclusive os 6 Camonback. Que vão ser sorteados. Que vão ser sorteados. Foi a Sense que patrocinou. Outra que eu vi lá, Isapa, o que vem a ser? Também ajudou a gente no pedal. E eu quero pedir desculpa aí que eu não tenho o nome de todos que ajudou aqui, mas vou logo agradecendo todo mundo que ajudou a gente aí a organizar esse evento aí. E por força maior a gente não conseguiria organizar. E o pessoal que ajudou a gente ainda temos aí muita coisa para melhorar, mas se Deus quiser, os próximos vai ser melhor. Com certeza vai só melhorando. Obrigado, viu, Gilmar? Oh, muito obrigado, eu agradeço aí esse espaço que vocês cederam pra gente aí, tá divulgando o esporte que faz tão bem pra saúde e faz bem pra alma também. Com certeza, estaremos sempre de portas abertas. Gilmar, valeu! Obrigado, Antônio Cláudio, pelo espaço cedido a nós, né? Os ciclistas de Guaranésia e de Guaxupé, né? O nosso grande incentivador Gilmar e o Marcão estão aqui para a gente estar divulgando. Eu não sou um dos organizadores, os organizadores são eles. Os participantes, né? Eu vim para fazer uma parceria com eles para ajudar, né? Por eu ter um certo tempo disponível, fiz os ofícios, solicitei fechamento de rua. Eu vim mais é para somar ao evento deles. Espero no próximo poder estar ajudando mais afim eles, mais próximo. E queria deixar o convite para todos aqueles que têm a sua bike lá, dá uma lubrificada nela hoje e vamos com a gente amanhã. Mesmo que você achar domingo, né? Tranquilo, isso, né? Mesmo que você achar que você não dá conta, vamos com a gente vai incentivando vocês. Eu tô indo de bike também, não sei se os meninos vão porque eles estão na correria para organizar, mas eu vou estar indo de bike, o Vaguinho tá indo de bike. É tudo uma turma que vai estar incentivando, a gente volta para trás para ajudar a turma, para incentivar eles. Então todo mundo que tiver a sua bike parada lá, dá uma lubrificada nela e vem com a gente amanhã. O Vaguinho do Esporte? Isso. Ele vai cantando ou não? Não, dessa vez ele vai pedalando. Valeu. Meu amigo Marcão, foi um prazer conhecê-lo. Prazer foi nosso. E qual é o recado que você tem para os ciclistas que vão participar amanhã? Que todos venham amanhã aí participar com a galera aí, que vai ser um passeio fabuloso. Valeu, Marcão. Marcão Sinistro. Eu agradeço, e tudo de bom. Valeu, sucesso para vocês. E no próximo, conte com a gente também para divulgação, tá joia? Falou, obrigado. Intervalo comercial e voltamos já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.